compadre. No meio da fera que dizem que apavora, oportunidades, interesse não, não demora. Tenho fome de sucesso, tenho fome de progresso. Minha missão aqui é correr pelos milhões, faço mil drink no cenário dos ladrões. Tenho fome de sucesso, pode botar fé. Quem não quer, não deseja um Nike no pé. Tenho fome de uma vida melhor, quero mesmo tudo ao meu redor. Ninguém pode falar da minha cola, me julgar, minha cola é coletiva, entregue muita gente de falar na mesa. Oportunidade de Teresina, vampiros e porcos. Pode te matar na esquerda e depois vou sober na neblina. Tenho fome de sucesso, tenho fome de progresso. Minha fome pra ser saciada vai levar um longo processo. Tenho fome de sucesso, de cultura de Teresina. Me joga em uma de amargura. Tenho fome de apoio cultural, não de sombra. Pra morder um pedaço de bolo aqui, faço várias manobras. A cultura é daqui, trata minha arte com descaso. Vivo onde eu me ofereço pra conseguir. É um vaso raso, vagabundo. Então não venha falar de cula, se não tem a cura pra o que tu merece. Se não sabes por que, então julgas. Não vê que é tua culpa, não te favorece. Minha fome de sucesso me faz me indicar. Alegria, burguesia, né? Cultura daqui, um prato cheio de porcaria. Me discrimino só porque sou favela. Cultura em Teresina é uma enorme panela. Tenho fome de sucesso, pois o rap é minha vida. Sem minha fé, correria, né? Eu não teria saída. Vivo fingindo que aqui tá tudo numa boa, diferente de muitos aqui. Eu não vivo à toa. Minha cola me faz viver no meio dos porcos que vivem me xingando. Não tenho apoio, mas não vivo mendigando. Tenho fome de sucesso, de progresso, de respeito. A cultura daqui deveria deixar de preconceito, véi. Então não venha falar de cula, se não tem a cura pra o que tu merece. Se não sabes por que, então julgas. Não vê que é tua culpa, não te favorece. Tenho fome de igualdade cultural pra todos, mas desprezo o tráfico de influência que nos fazem de bobos. Raço inimigo que a cultura daqui não pode controlar. Minha fome de melhoras ninguém pode manipular. Tenho fome de sucesso, tenho fome de progresso. Minha fome pra ser saciada aqui, vagabunda, vai levar um longo processo.